I'm not

Sumana ko jawa koro te sinu wala Dumana ja jawa koro e wala Sentama bulu tama kuna zima waka biya kemeshi Sentama bulu tama kuna zima Sentama bulu tama kuna zima Sumana ko jawa koro te sinu wala Dumana ja jawa koro e wala Sentava bolo tava com a zima o agabia kebashi Sarie bonya kenye, sarie bonya kenye, Eva ne jugu malola. Mali, também já está por aqui o último trabalho de Baseku Koyate, mas fica para ouvir para a semana. Continuamos foi com Biggie ou Quintet. O tema foi Bele Bachima. Pressa no meu coração, no meu I'm not afraid to die.

trio de Brooklyn Beach Crips, do álbum que tem o mesmo nome, Times Be Short. E para além de Einar e Ulum, a música que por aqui não tem faltado nas últimas emissões é de Sufjan Stevens, do seu último disco Carrie Ann Lowell. Vamos voltar a ele para ouvir precisamente o tema que lhe dá o título. Twist my arm.